vida, rap por vida, rimas compulsivas, as cinzas ardias, as ruas sombrias, repletas de ira. Achará santista, novato que ensina. Rap por vida, rap por vida, rap por vida, rap por vida, minha poesia em forma de lírica, emplastro ameniza a mente dolorida. Rap por vida, rimas compulsivas, as cinzas ardias, as ruas sombrias, repletas de ira. Achará santista, novato que ensina. Rap por vida, rap por vida, rap por vida, rap por vida, minha poesia em forma de lírica, emplastro ameniza a mente dolorida. Rap por vida, ideologia exposta na rima contrária à mídia, na orla santista, sobe a neblina, vinda da planta que nos purifica. E mesmo estia os ventos que derrubam, mudanças no clima, destroem sementes no solo sagrado e fértil, onde florescem belas sativas. Meus hinos de guerra propícios rimados refletem o caos, transformando em alva a arte que é feita nas ruas, vivida nas ruas por nós aliados. Somos discriminados por todos os lados e principalmente por bandos fardados que querem ver a nossa seleta raça amontoada de corpos furados. Movimento honorário de glória ao rap, como diz o sabotagem, então louvemos ao mestre. Deus nos concedeu o dom de formatar textos cantados em nome da plebe. Meu dialeto informal, literal, marginal, ameaça verbal, cresce e fortalece o hip hop letal com seu potente arsenal que causa dano mental porque mais expandece. Vou perder o meu tempo falando de amor se o erro do mundo se chama desgraça, desprovida de graça, tragicamente tomando conta de toda a galáxia. Minha esperança apagada, desconfiada, cansada de crer na bondade escassa, não será mais renovada, ladrão, porque a paz segue sempre em volta por balas. Rap por vida, rimas compulsivas, as cinzas ardias, as ruas sombrias, repletas de ira. Achará santista, novato que ensina. Rap por vida, rap por vida, rap por vida, rap por vida, minha poesia em forma de lírica, emplastro ameniza a mente dolorida. Rap por vida, rimas compulsivas, as cinzas ardias, as ruas sombrias, repletas de ira. Achará santista, novato que ensina. Rap por vida, rap por vida, rap por vida, rap por vida, minha poesia em forma de lírica, emplastro ameniza a mente dolorida. Sociedade hipócrita, hoje formada por burguesia vadia, que não tem demagogia. Quero ver além quem vai negar que o rap é a verdade que frustra todas as mentiras. Vossa excelência condena no tal tribunal que rege malícias e mais desafia toda a lei divina que o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe em vida. Abaixo a repressão, minha mobilização em prol de favelas em altas tensões contra opressão carcerária real invisível lá dentro dos paredões. As polícias civis, federais e militares são organizações de perseguições que tem como meta extinguir a quem não acata suas determinações. O meu compromisso não é viagem, é rap por vida sem patifaria. Na disposição, pau de pá, porque não dá ímpar. Tá ligado na pista, olha aí nós na fita, é baixada santista, criação de guerrilha. Playboy chora, se mija na mira, dá ponto 40 quando engatilha. Eles dizem que aqui tem democracia, isso é pura mentira, são palavras em vão, mas por bem tanto faz, porque não impede atos repletos de subversão que batem de frente e confrontam poderes de alto escalão. Por livre expressão, dedico somente ao rap, fixação ao rap somente por dedicação. Rap por vida, rap por vida, rimas compulsivas, as cinzas ardias, as ruas sombrias, repletas de ira. Achará santista, novato que ensina. Rap por vida, rap por vida, rap por vida, rap por vida, minha poesia em forma de lírica, emplastro ameniza a mente dolorida. Rap por vida, rimas compulsivas, as cinzas ardias, as ruas sombrias, repletas de ira. Achará santista, novato que ensina. Rap por vida, rap por vida, rap por vida, rap por vida, minha poesia em forma de lírica, emplastro ameniza a mente dolorida. A censura atua pra nos impedir, pra nos inibir, pra nos excluir, só por mais interesses próprios e destinos traçados para proibir. Só que eles não são nada além de piada para fazer rir. Paspalhos, enfim, revolução através das palavras. Resume o meu lema a fim de porvir. Psicografia, mente dolorida, minha poesia em forma de lírica. Sutras de lótus enfeitam caixões porque simbolizam tristes despedidas. Mares de lágrimas caem das vistas por mais uma perda. É muita agonia, deixou em estado de choque semi-destruída. Mãe de família, descaso inerte, impera de fato, deixando mais um coração deflagrado. Cenas que ficam pra trás, parte do passado sempre relembrado. Onde a dor e a saudade dividem espaço, danos, tristeza, tudo aglomerado. Na selva de ódio, hoje destacado como o sentimento reverenciado. Cabeça erguida, avante adiante, um guerreiro de fé se faz concentrado. Por isso que eu falo, traíra é mato. Absorvo o recado para não ser usado. Irmão, o bagulho é louco, mas tu que endoidado, é melhor ter cuidado. Talvez quem menos esperarmos possa se tornar o primeiro inimigo safado. Rap por vida, rimas compulsivas, as cinzas ardias, as ruas sombrias, repletas de ira. Achará santista, novato que ensina. Rap por vida, rap por vida, rap por vida, rap por vida, minha poesia em forma de lírica, emplastro ameniza a mente dolorida. Rap por vida, rimas compulsivas, as cinzas ardias, as ruas sombrias, repletas de ira. Achará santista, novato que ensina. Rap por vida, rap por vida, rap por vida, rap por vida, minha poesia em forma de lírica, emplastro ameniza a mente dolorida.